Cybjet 6721 no avião de identificação, desça 2 mil pés, via chegada Mari, ajuste de altímetro no 098. 2 mil, via Mari, conversões. Negativo, mantém o perfil, Webjet 6721. Só de altitude. Salvador, muito boa tarde. Oceaner 6213, congestionamento, portão 3. Salvador, boa tarde. Oceaner 6213. AB 5728 decolado ao 09, chama agora o controle, 120 decimal 8. 208, 5728, pode ir. Salvador, AB 5728, bom dia. AB 5728, contato radar, sua nível 350, sai da boca. 350, sai da boca, a possibilidade de vagão, manda presente? Não. Negativo, mantém o perfil da saída, objeto 5728. Mantém o perfil. Posicione, Salvador. 3144, bom dia, senhor, identificação, desça 2 mil pés, via chegada Mari, ajuste de altímetro no 0198. Boa, Mantenho o perfil da chegada, então, descendo inicialmente ao nível 050. Preparo o procedimento após o TAP do, a partir do Serra Vitor 366, o TAM 3144. Salvador, boa tarde, é o TAM 3895, informação CPEC 360, Guarulhos. Salvador, boa tarde, é o TAM 3895. Funcionamento de MTAX, Vitor Mike Quebec. Confirme 3 a bordo. Oi, Salvador, boa tarde, eu tô 3 aqui. 2805, prossiga. Eu tô 3285 para Copper, Guarulhos, 3GDR. Teve só a linha no 21 decimal 1. Reporte na lógica para ingresso no 7. Bom dia, Zul 4076, sua identificação, de sua nível 060, vigilância chegada amarela. Autorizado ingresso no ano 7, reporte alinhado pronto, cabeceira no 7. Vitamar Quebec. Mantenha as condições visuais, 1510 via corredores, Alfa, direto CR. Então apresentou plano notificado. Ah, apresentou, acabei de localizar o seu plano aqui, Alfa Juliette Serra, senhor transponder 0143. 0143, Alfa Juliette Serra. Não autorizada final do ILS que foi para pista no zero, reporte localizador. Vou reportar. Vitor Mike Quebec, autorizado decolagem da nossa 7, vento 1 a 30 graus, 08 nomes. Web 5728, chama Recife 1 2545, bom voo. 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Oi, muito boa tarde, Chanel 6296-0 pronto. Fazendo ouvir também que Quebec decolou hoje na meia, chame agora o controle, 120-8. 120 com 8, graças até a volta. Mais Quebec. Controle do Salvador. Aquele cordialíssimo boa tarde, Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Quebec, confirma. Confirma, senhor. Estou voando à direita. 1.000 pés, corredor a cheio. Pode falar da barra Victor Mike Quebec. Vai bem, passará. Tantalizão 44? Então tem condições de fazer o RNAVE a partir do Serra Vida 368? Ok, está 2.500 pés, 2500 pés, ajuste de altímetro no 08, na proa do Serra Vida 368. Reporte na final procedimento. Estabilizado, F672. Objeto 672, 1 torre, 118 decimal 9. 1895. 3216, boa tarde. Esse é uma identificação de sal 070 de lance, chegada maré. Escuta, né, certo? 4076, esse é o 050. 050, 4076. Autorizado, pouso, pista 10, 120 graus, 079. Livre pouso, pista 10, F67, 08. Faça 1600, Nadael, 13 direto, Leda. Direto, Leda, 360, Xané, 6213. Proa de bridge. Opa, melhor ainda, bridge, né? 6213. 3144, está autorizado o procedimento, reposto nacional. Autorizado, 4076, sua indicada. Está reduzindo, 220, 4076. Muito grato. 621 no solo 21, libere direito, solo 121 décima 1. 3221, vai bem, no 44, torre 118, décima 9, 5, composto. 219, 344, obrigado. 14076, DC2000, autorizado a final do ILS X-Way para pista 10. Reporte localizador, reduz a indicada 1909. Autorizado ILS, DC2000, reporte estabilizado, autorizador 4079. Vitor Mike, Quebec, fecha mais pouso. No 543, frequência livre para coordenação própria, bom voto e regresso. No 4076, copiou a extensão para a reta indicada? Reduzindo, 4076. Está seguindo as bus 320 da TAM, sua posição 12 horas, 8 milhas. Já no curso localizador, está com 200 de ground, speed agora. Nível 050. 050-3216, pode baixar, né? Autorizado ITAP, então 3216. ITAP, 3, pouso baixado e checado, autorizado, pouso 3144. Eco Zulu Novembro, confirme. 1-2-1-1. Salvador, Alta 3895, boa tarde, ponte para dar 1-0. 3895, quanto tempo espera? Quanto tempo, Alta 3895? Azul, Fofó, 6-3, Bonnie, Edson, Tio Fábio, Salvador da Pátio, 1-2-0, decimal 8-0. Salvador do Pátio, 1-2-0, decimal 8-0, 4-4-6-3, bye-bye. Salvador departure, Azul 4463. On dial departure, climbing 2500 to 160. Azul 4463, Gurá Fernão, radar center, contra e cross. Climbing maintain flat level 160, dial departure. You are clear, direct to dial position. Direct to dial position, climbing to flight level 160, restrict Azul 4463. Poxa, né? 6213, chama Recife 125, décima 1, boa tarde, bom voo. Meia está visitada na ILS. Azul 4076 Torre 1 no 895 com pouso. Obrigado, boa tarde. Alfa Juliette Serra. Prossiga. Torre 1 no 895 com pouso. Torre 11895, obrigado. Torre Salvador, papapá, Alfa Juliette Serra. Serra, faça espera na rotatória, aguardando autorização para aproximar para o 1-7. 360 à esquerda, Alfa Juliette Serra. 216, desça 2000 pés, autorizado a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, 10, 18, tá 3, 216, vai botar localizador, está livre das restrições? Livre. Oi, Salvador, Azul 4076, passando externo mais para lá. Azul 4076, o QNH 1018. Continua a aproximação, vai dando a pista livre. Continuando, 4076. Zona 44, no solo 28, libere direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121 no ano, obrigado. Esse é o meu. Esperando nessa controle, o Mike Gillette é o meu. Tá pronto pra decolagem? Mike Gillette 1, setor norte, após o setor... qual setor? Livre pouso pro 4076. Afirmamos, o 4076, autorizado pouso pista 10, vento 1-10 graus, 079. Livre pouso, 4076. Foi o Eco do Lomar Vender já acionado para o prototipo. Épico, Zulu November, chamei na papá para ingresso na 1-7. Portará na papá para ingresso na 1-7, por favor. Épico, Zulu November, está com enfermo a bordo? Zulu November. Gente. Marca Juliette, meu bebê, coloca para o norte e após vai sobrevoar o futuro Nordeste? Condições direto com o Prono Rice, o Mike Gillette Romeu. A do Mike Gillette Romeu com o Prono Nordeste, o vento 120 graus, 079. Eu vou com o Prono Noroeste, cara. Noroeste. Noroeste, afirmo. Autorizado, decolagem com o Prono Noroeste, o vento 120 graus, 079. Iniciando, Romeu fora. Zulu November, autorizado ingresso na 1-7, reporte em alerta pronto, cabeceira na 7. Volta na linha de Proton 7, Zulu November. Oi, Alta 3-2-3. Lima, tem 1-0, Alta 3-2-3. Alfa, Juliette, Serra, ingresso na final da 1-7, reporte 3 milhas. Ciente, Alfa, Juliette, Serra. Romeu, fora. Eco Zulu November, agiliza seu táxi, também é possível, reporte alinhado e pronto, estou com tráfego na final da 17. Contar alinhado e pronto para você, ao meu controle, 1208. 1208, grato, está regressando. 4076, 121, decimal 1 na sola. 121, 4076. 3895, a linha decola, 140, 89. Solicitando decolagem da 10, está 3895. Só estou mais perto. Call now receive center frequencies 125.1. If unable, 133.25. Good day, sir. 125.1. 123, this is now 25, Azul 4463, still over. Salvador, muito boa tarde, é o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, qual o setor de sobrevoo? Oi, oeste, senhor. Tá... Agora comprou a 300 proa de Águas Claras, vai ingressar na BR-324 e sobrevoa o Retiro. Ok, direto no Retiro, minha escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Direto no Retiro, na escuta permanente do controle grato, Romeu. Então, 32 no meio, apenas para sua informação, o tráfego se recebe da posição de 11 horas. 5 milhas em um oposto, é um Robson 44, mantendo 510, não interfere na aproximação. Complete com a torre, 1895, um pouco. 1895, a frequência da torre, obrigado, boa tarde. Xanar 62, 13. Chame Recife, 125, décima 1, bom voo. Tep. Cruzulo, novembro, 3-0, decolagem da 7, vento 1-5-0 graus, 079.